Fecheiro de 14, capítulo 8, O Feitor. Depois de Brianna sair para ir buscar Jamie à tenda de Jocasta, Roger iniciou a sua lenta subida da colina em direção ao acampamento deles. Cumprimentou e foi felicitado pelas pessoas pelas quais se cruzava no caminho, mas mal ouvia o que lhe diziam. Haverá uma próxima vez, dissera-lhe ela. Mantinha as palavras vivas na sua mente, escrutinando-as como se fossem um punhado de moedas valiosas. Ela não falara só por falar. A intenção era séria. Uma promessa que no momento significava ainda mais para ele do que as que ela dissera na primeira noite do seu casamento. A ideia de casamentos fê-lo lembrar, finalmente, que outro ia ter lugar. Olhou para si próprio e viu que Bri não exagerara a respeito da sua aparência. Raios partam, e além disso era o casaco de Jamie. Começou por sacudir a caruma e limpar as manchas de lama, mas foi interrompido por alguém que o cumprimentou do alto do caminho. Ergueu os olhos e viu Duncan Innes a descer cautelosamente o trilho íngreme, com o corpo inclinado para compensar a falta do braço. Duncan vestira o seu esplêndido casaco vermelho escarlate, com adornos azuis e botões de ouro, e o seu cabelo estava cuidadosamente entrançado sob um novo e elegante chapéu preto. A transformação do pescador das terras altas da Escócia a próspero proprietário rural era surpreendente. Até a atitude de Duncan parecia ter mudado. Era agora muito mais confiante. Duncan estava acompanhado por um cavalheiro idoso, magro e alto, muito bem arranjado, mas com uma aparência engelhada. Os escassos caracóis de cabelo branco, atados atrás de uma fronte alta e calva. A boca murchara pela falta de dentes, mas mantinha o sorriso, e os olhos eram azuis e brilhantes, cravados num rosto cuja pele estava tão esticada sobre os ossos que mal sobrava um pouco para rugas à volta dos olhos, apesar das linhas profundas na boca e no sobrolho. Com o nariz comprido e adunco, trajando roupas pretas, poídas e desbotadas, ele parecia um abutre cordial. Ach, Meorair! Duncan saudou Roger com ar satisfeito. Exatamente o homem que eu queria encontrar. O Roger estar bem preparado para o seu casamento? Acrescentou, com os olhos recaindo inquisitivamente no casaco sujo de Roger e no cabelo desgrenhado. Ah, sim, Roger pigarreou, convertendo a limpeza do seu casaco numa pequena pancada no peito, como se quisesse libertar a fleuma. Tempo chuvoso para um casamento, não é? Feliz o cadáver sobre o qual a chuva cai, concordou Duncan e riu-se um bocado nervoso. De qualquer modo, não pretendemos morrer de pleurite antes de nos casarmos, não é, rapaz? Ajeitou melhor o casaco escarlate nos ombros, limpando um imaginário grão de poeira do punho. Você está muito elegante, Duncan, disse Roger, na esperança de distrair a atenção do seu próprio estado deplorável com alguma zombaria. Até parece a noiva. Duncan enrubesceu um pouco por trás dos bigodes caídos e a sua única mão brincou com os botões decorados do casaco. Bem, disse ele, parecendo ligeiramente embaraçado. A menina Joe disse que não queria ficar lado a lado com o espantalho. Tossiu e virou-se abruptamente para o seu companheiro, como se a palavra o tivesse lembrado repentinamente da presença do homem. Senhor Bug, este é o genro do Sr. Fraser, Roger Mack, de quem eu lhe falei. Ele virou-se novamente para Roger, abanando a mão vagamente na direção do seu companheiro, que deu um passo em frente, estendendo a mão com uma mesura rígida, mas cordial. Este é o Ark Bug, Ash Meorair. Um seu criado, Sr. Bug, disse Roger educadamente, ligeiramente surpreendido ao observar que a mão grande e ossuda que segurava a sua não possuía os dois primeiros dedos. Retorquiu o Sr. Bug, a sua atitude indicando que o sentimento era recíproco. Podia ter tido a intenção de prolongar mais a conversa, mas quando abriu a boca, uma voz aguda e feminina, um pouco roufanha com a idade, pareceu emergir. É muito simpático da parte do Sr. Fraser e tenho a certeza de que ele não se vai arrepender. Realmente não, como eu mesmo lhe disse. Nem sabe a bênção que é. E nós nem sabíamos quando iríamos comer o nosso próximo pedaço de pão ou como iríamos manter um teto sobre as nossas cabeças. Eu disse a Ark, pois disse, agora nós só temos de confiar em Cristo e em Nossa Senhora. E se tivermos de passar fome, faloemos num estado de graça. E o Ark disse-me, uma mulher pequena e roliça, idosa e pobremente vestida como o marido, mas igualmente asseada, surgiu diante deles, ainda a falar, baixa como era. Roger não a vira escondida atrás das amplas abas do antigo casaco do marido. Senhora Bug? Murmurou-me Duncan, desnecessariamente. E nem uma moedinha de prata para nos abençoar. E eu preocupada com o que iria ser de nós. E então essa tal Sally McBride dizia que ouvira dizer que o Jamie Fraser precisava de um bom... O Sr. Bug sorriu por cima da cabeça da mulher. Ela interrompeu-se a meio da frase, os olhos esbugalhando-se de espanto perante o estado do casaco de Rogers. Ora, olhem só para isto. Por onde é que andou, rapaz? Teve algum acidente? Parece que alguém o atirou ao chão e o arrastou pelos calcanhares através de um monte de estrume. Sem esperar resposta, retirou um lenço limpo de volumoso saco atado à cintura, cuspiu nele e começou a limpar laboriosamente as manchas de lama do peito do casaco de Roger. Ah, não precisa, quer dizer, obrigado. Roger sentiu-se como se tivesse ficado preso nalgum tipo de máquina. Olhou para Duncan na esperança de ser resgatado. O Jamie Roy pediu ao Sr. Bug para ser o feitor em Reeds. Duncan aproveitou a trégua momentânea fornecida pela preocupação da Sra. Bug para dar a Roger uma breve explicação. Feitor? Roger sentiu um baque diante da palavra, como se alguém lhe tivesse dado um soco no estômago. Sim, para quando ele estiver fora ou ocupado com outros negócios, pois é bem verdade que lavouras e arrendatários têm de ser administrados. Duncan falava com um certo tom de pesar. Antes, um simples pescador de Coigar, frequentemente achava onerosas as responsabilidades de administrar uma grande plantação. E agora olhou para o Sr. Bug com um pequeno lampejo de cobiça, como se tivesse pensado por momentos em enfiar esta pessoa útil no bolso e levá-la para River Run. Claro, refletiu Roger, que isso significaria levar também a Sra. Bug. Foi uma grande sorte. E ainda ontem dizia eu ao Ark que o melhor que poderíamos esperar era encontrar trabalho em Edenton ou Cross Creek. Talvez o Ark arranjasse trabalho nos barcos. Mas essa é uma forma de vida perigosa, não é? Molhado até aos ossos, a maior parte do tempo, e sesões mortais elevando-se dos pântanos como fantasmas, e o ar tão denso de miasma que não serve nem para respirar. E eu talvez a lavar roupa na cidade enquanto ele estivesse no mar, apesar de eu ter a certeza de que iria detestar isso. Uma vez que nunca estivemos separados uma única noite desde que nos casamos, não é, querido? Ela lançou um olhar de devoção para cima, para o seu alto marido, que lhe sorriu gentilmente. Talvez o Sr. Bug fosse surdo, pensou Roger, ou talvez só estivessem casados há uma semana. No entanto, sem que precisasse de perguntar, ele foi informado de que os Bug eram casados há mais de 40 anos. Ark Bug fora um pequeno arrendatário de Malcolm Grant, of Glenmoriston. Mas os anos após a revolta tinham sido difíceis. A propriedade que ele arrendava, de Grant, tinha sido confiscada pela coroa inglesa. E Bug sobreviveu durante alguns anos como pequeno lavrador, mas foi obrigado pelas dificuldades e pela fome a agarrar na mulher e no pouco dinheiro que lhe restara e ir procurar uma vida nova na América. Pensámos em fixar-nos em Edimburgo, disse o idoso cavalheiro, num discurso amável e lento, com uma leve cadência das terras altas. Afinal, não era surdo, pensou Roger, ainda. Porque eu tinha um primo lá que trabalhava num banco e pensámos que talvez ele pudesse interceder por nós, alguém. Mas eu era demasiado velho e não tinha conhecimentos suficientes. E muita sorte teriam eles se tivessem ficado com ele. Mas não, palermas como eram, não quiseram nem saber. E assim tivemos de vir embora e por mais que tentássemos... Os olhos de Duncan encontraram-se com os de Roger, disfarçando um sorriso por baixo do bigode pendente, enquanto a história das aventuras dos Bug era despejada daquele modo sincopado. Roger devolveu o sorriso, tentando simultaneamente afastar uma incómoda sensação de desconforto. Feitor, alguém para supervisionar os trabalhos em Ridge, preocupar-se com o plantio, cultivar, lidar com as preocupações dos arrendatários quando Jamie Fraser estivesse fora ocupado. Uma necessidade óbvia, considerando-se o recente influxo dos novos arrendatários e o conhecimento do que os próximos anos lhes reservavam. Foi unicamente neste momento que Roger percebeu que subconscientemente tinha presumido que seria o braço direito de Jamie nestes assuntos, ou o esquerdo, pelo menos. Até certo ponto, Fergus dava assistência a Jamie, saindo de Reeds numa missão e trazendo informações. Mas a falta de uma das mãos de Fergus limitava-o fisicamente, e ele não sabia lidar com contabilidade ou documentação. Jenny Murray ensinara o órfão francês que o seu irmão adotara a ler, de certo modo, mas fracassara completamente ao ensinar-lhe matemática. Roger olhou de esguelha para a mão do Sr. Bug, agora afetuosamente pousada no ombro roliço da mulher. Era grande, calejada e de aparência forte, apesar da mutilação, mas os dedos remanescentes estavam muito tortos da artrite, as articulações nudosas e de aparência dolorosa. Então Jamie pensava que até um homem de idade, meio aleijado, estava mais apto do que Roger para lidar com os negócios de Fraser Ridge. Este era um pensamento inesperadamente amargo. Ele sabia que o sogro tinha dúvidas sobre a sua capacidade, mais do que a desconfiança natural de qualquer pai em relação ao homem que está a dormir com a filha. Completamente desprovido de ouvido musical, naturalmente, Jamie não valorizava o dom musical de Roger. Apesar de Roger ser um homem alto e trabalhador, era desafortunadamente verdade que ele tinha pouco conhecimento prático da criação de animais, caça ou sobre o uso de armas. Verdade fosse dita, não tinha muita experiência com agricultura ou com a administração de uma grande propriedade, o que o Sr. Bug obviamente possuía. Roger seria o primeiro a admitir tudo isto. Mas ele era genro de Jamie, ou prestes a ser. Raios partam. Duncan acabara de o apresentar assim. Ele podia ter sido criado noutra época, mas era um escocês das terras altas, com tudo o que isso acarretava, e tinha plena consciência de que sangue e parentesco contavam acima de tudo. O marido de uma filha única seria normalmente considerado o filho da casa, vindo em segundo lugar a seguir ao chefe da família em autoridade e respeito. a menos que houvesse algo extremamente errado com ele. Se ele fosse bêbado, por exemplo, ou bandido, ou débil mental, santo Deus, era isso que Jamie pensava dele? Um idiota imprestável? Sente-se, meu jovem, eu vou tratar de o limpar. A senhora Bug interrompeu aquelas obscuras reflexões. Puxou pela manga, estalando a língua em sinal de desaprovação, ao ver as folhas e rebentos no cabelo dele. Olhe só para si, todo sujo e amarretado. Andou a lutar, não foi? Bem, espero que o outro homem tenha ficado em pior estado. É só o que posso dizer. Antes que ele pudesse protestar, fizeram-o sentar-se numa pedra. Retiraram um pente de madeira do bolso e a tira de couro do cabelo dele e já lhe penteava as madeixas emaranhadas tão energicamente que parecia que fora calculada para lhe arrancar alguns fios de cabelo do seu couro cabeludo. Eles chamam-lhe tordo, não é? A senhora Bug fez uma pausa na sua atividade cabeleireira, puxando para cima uma madeixa preta e lustrosa, examinando-a desconfiadamente, como se procurasse piolhos. Sim, mas não é por causa do seu belo cabelo preto, interpôs Duncan, rindo-se do evidente embaraço de Roger. É por causa do canto. A voz do Roger Mack é melodiosa como a de um rouxinol. Canto? Perguntou a senhora Bug, espantada. Soltou a madeixa de cabelo, encantada. Então foi você que ouvimos ontem à noite a cantar Xianarara e Loh Ruadain e acompanhado com o Bodhran? Sim, devo ter sido eu, murmurou Roger modestamente. A ilimitada admiração da senhora, profusamente extravasada, lisonjeou-o e deixou-o envergonhado do momentâneo ressentimento contra o marido dela. Afinal, pensou, vendo a pobreza do seu avental muitas vezes remendado e as rugas do seu rosto, os dois certamente tinham passado tempos difíceis. Talvez Jamie os tivesse contratado tanto por caridade como pela sua própria necessidade de ajuda. Isto fê-lo sentir-se um pouco melhor e agradeceu muito amavelmente à senhora Bug pela sua ajuda. Vocês vêm para a nossa fogueira? Perguntou ele com um olhar inquiridor ao Sr. Bug. Deduzo que ainda não conheçam a senhora Fraser ou... Foi interrompido por um barulho semelhante à sirene de um carro de bombeiros. Distante, mas obviamente a aproximar-se. Perfeitamente familiarizado com aquele tipo de algazarra, não ficou surpreendido ao ver o sogro aparecer de um dos trilhos que cruzavam a montanha, com Jamie a contorcer-se e a berrar como um gato escaldado nos seus braços. Jamie, parecendo um pouco devastado, entregou a criança ao genro. Roger pegou nele ao colo e, na falta de coisa melhor, enfiou o seu polegar na boca escancarada do bebê. O barulho cessou instantaneamente e todos relaxaram. Que doçura! A senhora Bug pôs-se em bicos de pés para arrulhar sobre Jamie, enquanto Jamie, parecendo bastante aliviado, se virou para cumprimentar o Sr. Bug e Duncan. Doçura não era a palavra que Roger teria escolhido. Louco furioso parecia mais apropriado. O rosto do bebê estava vermelho, as bochechas marcadas pelas lágrimas, e ele sugava furiosamente o polegar recebido, com os olhos bem fechados, numa tentativa de fugir de um mundo evidentemente insatisfatório. O pouco cabelo que tinha estava espetado e suado, e conseguira livrar-se das mantinhas nas quais estivera enrolado e cujas pontas agora pendiam, arrastando-se vergonhosamente pela lama. Ele também fedia a dejetos, por razões claramente óbvias. Como pai experiente, Roger imediatamente instituiu medidas de emergência. Onde está a Bri? Só Deus sabe e não nos diz, disse Jamie rapidamente. Tenho estado à procura dela na montanha, desde que o pequeno acordou nos meus braços e decidiu que não gostava da companhia. Desconfiado, cheirou a mão com que segurara o neto e depois limpou-a na aba do casaco. Ele também não parece gostar muito da minha. O menino mordia o polegar impacientemente, a baba a escorrer-lhe pelo queixo e pelo pulso de Roger, emitindo gritinhos de frustração. Por acaso viu a Marsali? Ele sabia que Brianna não gostava que ninguém alimentasse Jamie, a não ser ela própria, mas tratava-se de uma emergência. Olhou em redor, esperando localizar alguma mãe que estivesse a amamentar ali perto e que tivesse pena da criança, se não mesmo dele próprio. Deixe-me pegar no pobrezinho, disse a senhora Bug, estendendo os braços para o bebê e imediatamente mudando o seu estatuto de intrometida tagarela para anjo da guarda, na ótica de Roger. Pronto, Aleanan, pronto, pronto, já passou. Reconhecendo uma autoridade superior quando havia, Jamie calou-se de imediato, os olhos arregalados de respeito, fitando a senhora Bug. Ela sentou-se com a criança no colo e começou a lidar com ela da mesma maneira firme e eficiente com que acabara de lidar com o pai dele. Roger pensou que talvez Jamie tivesse contratado o Bug errado, prefeitor. Ark, no entanto, exibia tanta inteligência como competência, fazendo perguntas sensatas a Jamie relativamente a animais de criação, colheitas, arrendatários e outras coisas mais. Mas eu poderia fazer isso, pensou Roger, seguindo atentamente a conversa. Alguma coisa, corrigiu honestamente, quando a conversa repentinamente se desviou para uma discussão sobre parasitas. Talvez Jamie tivesse razão em procurar alguém mais experiente, mas Roger sempre podia aprender, afinal. Quem é este rapazinho lindo? Quem é? A senhora Bug tinha-se levantado, mimando Jamie, agora respeitavelmente transformado num casulo, firmemente enrolado nas mantas. Ela percorreu a linha de uma bochecha rechonchuda com um dedo grosso e curto. Depois olhou para Roger. Sim, sim, ele tem os olhos do pai, pois tem. Roger ficou vermelho, esquecendo-se dos parasitas. Sim, eu diria que ele se parece mais com a mãe. A senhora Bug contraiu os lábios, semicerrando os olhos a Roger. Depois abanou a cabeça perentoriamente e deu umas palmadinhas no cucuruto de Jamie. O cabelo talvez não, mas a forma sim, é igual a si, rapaz. Esses belos e largos ombros. Fez um leve sinal aprovador com a cabeça a Roger e beijou Jamie na fronte. Ora, eu também não ficaria surpreendida se os olhos dele ficassem verdes com a idade. Presta atenção no que lhe estou a dizer, rapaz. Ele vai ser a sua cara chapada quando crescer. Não é pequerruxo. Ela roçou o nariz carinhosamente no nariz de Jamie. Vais ser um rapaz grande e valente como teu pai, não é? É o que as pessoas costumam dizer. Lembrou-se a si próprio, tentando sufocar o absurdo fluxo de satisfação que sentiu com as palavras da mulher. As mulheres mais velhas tinham a mania de dizer sempre com quem é que um bebê se parecia. Ele descobriu, de repente, que tinha medo até de admitir a possibilidade de Jamie ser mesmo dele. Desejava mesmo que isso fosse verdade. Disse a si próprio firmemente que não importava. Quer o rapaz fosse do seu sangue ou não, iria amá-lo e cuidar dele como seu filho. Ele faloía, é claro. Mas apercebeu-se de que importava. Ah, importava, sim. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa à mulher, o Sr. Bug virou-se para ele para incluí-lo educadamente na conversa dos homens. Mackenzie, não é? Perguntou ele. É um dos Mackenzie de Torridon, então? Ou talvez de Kilmarnock? Roger enfrentara perguntas semelhantes durante toda a assembleia. Explorar os antecedentes de uma pessoa era a maneira normal de um escocês iniciar qualquer conversa. Algo que não mudaria nem um pouco nos 200 anos seguintes, pensou ele, com prudência moderada, pela confortável familiaridade do processo. Mas antes que pudesse responder, a mão de Jamie apertou-lhe o ombro. O Roger Mack é meu parente, pelo lado da minha mãe, disse ele descontraidamente. É um Mackenzie de Leor, sabia? Ah, sim? Arkbug pareceu impressionado. Então você está muito longe de casa, rapaz. Não mais do que o senhor, tenho a certeza. Ou do que qualquer outra pessoa aqui, aliás. Roger acenou brevemente para a encosta da montanha, de onde os sons de gritos em gaélico e da música de gaitas de foles flutuavam pelo ar úmido. Não, não, rapaz. A senhora Bug, com Jamie ao colo, juntou-se novamente à conversa. Não é isso que o ar quer dizer, explicou ela. É que você está muito longe dos outros. Outros? Roger trocou um olhar com Jamie, que encolheu os ombros, igualmente intrigado. De Leor? Interpôs Ark, antes que a sua mulher retomasse o fio à conversa. Nós ouvimos sobre isso no navio, sabia? Havia um bando deles, todos Mackenzie, todos das terras a sul do antigo castelo. Eles permaneceram lá depois do senhor das terras ter ido embora, ele e o primeiro grupo. Mas agora pretendiam juntar-se ao que restara do clã e ver se conseguiam melhorar a sua sorte, porque... O senhor do clã? Interrompeu-a Jamie abruptamente. Seria o Hamish McCallum? Hamish, filho de Callum, traduziu Roger para si próprio e fez uma pausa. Ou melhor, Hamish McDougall. Mas só existiam 5 pessoas no mundo que sabiam disso. Talvez apenas 4 agora. A senhora Bug anuía com a cabeça enfaticamente. Sim, sim, ele mesmo. Era assim que lhe chamavam. Hamish McCallum Mackenzie, senhor de Leor, o terceiro senhor. Eles disseram isso, exatamente isso. E Jamie evidentemente aprender o truque de lidar com a senhora Bug. Ao interrompê-la bruscamente, conseguir extrair a história em menos tempo do que Roger teria julgado possível. O castelo de Leor fora destruído pelos ingleses na expurgação das terras altas que se seguiu a Culloden. Pelo que Jamie sabia, mas estando ele mesmo aprisionado, não tivera conhecimento da sorte daqueles que lá viviam, nem tinha coragem de perguntar, acrescentou ele com uma desalentada inclinação da cabeça. Os Bug entreolharam-se e suspiraram em uníssono, nos olhos o mesmo laivo de melancolia que sombreava a voz de Jamie. Era uma expressão à qual Roger já estava agora bastante habituado. Mas se o Hamish McCallum ainda está vivo, Jamie não tirara a mão do ombro de Roger e com isto apertou-lhe o ombro com mais força. São notícias que aquecem o coração, não é? Sorriu a Roger com tanta alegria que este sentiu um sorriso inesperado irromper no seu rosto em resposta. Sim, disse ele, sentindo o peso no seu coração a ficar mais leve. Sim, é mesmo uma boa notícia. O facto de que ele não distinguiria Hamish McCallum Mackenzie de um buraco no chão não tinha qualquer importância. O homem era de facto seu parente, do mesmo sangue, e isso dava-lhe uma boa sensação. Para onde é que eles foram, então? Perguntou Jamie, retirando a mão do ombro de Roger. O Hamish e os seus companheiros? Para a Acádia, para o Canadá, disseram os Bug. Para a Nova Escócia? Para o Maine? Não, para uma ilha, decidiram eles depois de uma complicada conferência. Ou seria talvez... Jamie interrompeu a conversa com um uivo, indicando o seu estado iminente de fome. E a senhora Bug deu um salto como se tivesse sido picada com uma vara. Temos de levar o pobrezinho à mãe, disse ela com ar de reprovação, dividindo imparcialmente um olhar de censura entre os 4 homens, como se os acusasse coletivamente de conspiração para assassinar a criança. Onde fica o seu acampamento, Sr. Fraser? Eu levo-a até lá, Sra. Bug, disse Duncan apressadamente. Venha comigo. Roger começou a seguir os Bug, mas Jamie reteve-o, agarrando-lhe o braço. Não, deixa que o Duncan nos leve, disse ele, despachando os Bug com um sinal da cabeça. Conversarei com o Ark mais tarde. Tenho uma coisa para te dizer. Akliam Huin. Roger sentiu-se um bocado tenso com o termo formal com que Jamie se lhe dirigiu. Então seria agora que Jamie lhe diria quais eram exatamente os defeitos de formação e caráter que o tornavam inadequado a assumir responsabilidades na administração de Fraser's Ridge? Mas não. Jamie retirava um papel amarrotado da sua bolsa de pele. Entregou-o a Roger com uma ligeira careta, como se o papel lhe queimasse as mãos. Roger leu-o rapidamente. Depois ergueu os olhos da breve mensagem do governador. Milícia? Quando? Jamie ergueu um dos ombros. Não se sabe. No entanto, será mais cedo do que qualquer um de nós gostaria, acho eu. Esboçou-lhe um sorriso débil e melancólico. Ouviste rumores? À volta das fogueiras? Roger anuiu gravemente com a cabeça. Ele ouvira as conversas nos intervalos das canções, entre os espectadores nas competições de arremesso de pedras, entre os homens que bebiam em pequenos grupos sob as árvores no dia anterior. Tinha havido uma escaramuça no arremesso de troncos, rapidamente abafada e sem nenhum dano causado. Mas a raiva pairava no ar da assembleia como um mau cheiro. Jamie passou a mão pelo rosto e pelo cabelo. Depois encolheu os ombros com um suspiro. Foi uma sorte ter-me hoje encontrado com o velho Arkbug e a mulher. Se houver luta, e penso que haverá mais tarde, se não for agora, então a Claire irá connosco. Eu não gostaria de deixar a Brianna a lidar com tudo sozinha. E assim ela terá ajuda. Roger sentiu o pequeno e incómodo peso da dúvida desfazer-se quando tudo se tornou repentinamente mais claro. Sozinha? Quer dizer, o senhor quer que eu o acompanhe para ajudar a reunir homens para a milícia? Jamie lançou-lhe um olhar perplexo. Sim, quem é que havia de ser? Puxou as pontas do seu manto mais para os ombros, curvando-se contra o vento cada vez mais forte. Vamos então, Capitão Mackenzie, disse ele com ironia na voz. Temos trabalho a fazer antes de casares.